These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco Chanchada Fast and Fuck. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Fuck, o podcast rápido, fuderástico, poderoso, gol! E fodão. É isso aí. Chega de palhaçada, porque aqui é Anderson Meira, vulgo perna. E aqui quem você fala é alemão. Ó pra notícia, menino! Que isso? Fast and Fuck News. Bom, a notícia de hoje tem o singelo título de Homem é preso após invadir trailer e ser flagrado em ato sexual com o cão. Cara, será que é o demônio? O cão! É o cão que botou o Vanagre. O norte-americano Henry Dean Ivey, de 39 anos, foi preso na última segunda-feira em Albany, no estado da Geórgia. Após... Georgia, the jungle. Bom, após invadir um trailer vazio e ser flagrado mantendo relações sexuais com um cão. Que isso, cara. Segundo reportagem da emissora de TV, o suspeito foi detido depois que vizinhos ligaram para o serviço de emergência da polícia por volta das 20 horas da segunda-feira. Vizinhos disseram que viram Ivey caminhando em uma rua com dois cães. Pouco depois ele parou e se sentou em um degrau do trailer. Em seguida, segundo o relato das testemunhas, o homem arrombou o cachorro e entrou na casa móvel com um dos animais. Após ouvirem gritos... Que porra, cara! Os vizinhos foram até o trailer e quando abriram a porta encontraram o Ivey fazendo sexo com o cão que botou para beber. O cara currando maldito! Isso, o Ivey foi acusado de invasão e bestialidade. Que isso, cara. Eu acho que essa história do trailer aí foi só pra ele arrumar um esqueminha, um lugarzinho pra ele fazer essa palhaçada pra aí, comer, cara. O cachorro, que né, cara? Que isso, cara. Depois dizem que é chinês que come cachorro, né, cara? Tá vendo? Isso é bom pra caralho. E no Bom Pra Caralho dessa semana, estamos aqui com o Carlos Tourinho. Opa! Manda aí a sua indicação, cabra safado. É isso aí. Não, eu tô ouvindo muito ultimamente, o Mondo Kane, né? Não sei se já ouviram falar do Mondo Kane. Mondo Kane é um projeto do Mike Patton, o ex-vocalista do Faith No More. E ele é casado com a italiana, né? E acho que por esse amor aí pela Itália e pelas italianas, ele pegou uma orquestra aí, não sei quantos músicos aí, um coral com 30 pessoas. E saiu pela Itália aí cantando e músicas italianas antigas, né? Aí tem Dio, Como Eu Te Amo, tem uma... esqueci agora, Urlo Negro, né? De uma banda punk lá dos anos 60. Mia de Oconda. Não tem. Mas as músicas, assim, na sua maioria, são músicas mais aquelas músicas brega, assim, sabe? É como se Max Cavalera fizesse um disco aqui com orquestra cantando música de Amado Batista. Vamos dizer assim. Pô, ia ficar bom, hein, cara? Pô, tá aí uma boa ideia, né? Verdade, aquele não faz nada que presta, né? Mas é uma pegada mais orquestral, assim, Torinho? Por sinal. Eu botei até o show lá no Filmes com Legenda pra povo baixar e tudo, né? Tem em DVD, né? Que fizeram a gravação e tal. É bem legal, velho. Eu tô viciado mesmo nessa merda, velho. Porra, e ele bota pra fuder e também a orquestra que tá com ele, velho. Puta que pariu. Mondo Kane é o nome do disco. É um projeto dele aí. Muito legal. Beleza. E eu queria dar só um recado aqui e dizer que Rock 6 é legal. Seu filho da puta. Valeu, Torinho. Falou, galera. Peraí, deixa eu falar outra coisa. Rock 6 é legal, mas Rock 7 que arregaçou nos anos 90, cara. Pois é, rapaz. Spend my time. Então, meu. Nossa, pronto. Cinco minutoscos. Música. Senhor Alemão, começando aqui os 5 Minutoscos, a galera pediu, né? Estava com saudades e tudo mais. Sim, ressurgindo das cinzas, estamos aqui novamente. E tem um ouvinte aí só aguardando. Excitado. Todo alvoroçado. Piscando a arruela. Vamos chamar então, senhor Alemão? Chama ele, vamos ver. Meu filho, você tem a partir de agora 5 minutos no Tosco Chanchada Fast and Funk. Comece aí falando seu nome, idade e estado civil. É Wesley Pires, 22 anos, estado civil, amarrado até eu morro. É mancebado, né? Agregado. Agregado é foda, hein? E quando você vai parar de enrolar a pessoa? É homem ou mulher que você é mancebado? É mulher. Ela é meio masculina, mas é mulher. Ih, rapaz, como é assim? Explica essa bagaça aí. Ela tem clitóris gigante. É porque ela bate em mim, só isso, mas tudo bem. Ela é um doce de pessoa, apesar de ter a mão forte. Ah, tá. É, isso é bom. O que, que o senhor faz da vida, senhor Wesley Pires? Olha, eu sou escravo, quer dizer, sou estagiário da área de informática, há 6 anos. E quando você vai parar de formatar computador e procurar um emprego decente? Ah, quando eu conseguir formatar computador, carteira assinada. Wesley, como você conheceu o Tosco Chanchada? Rapaz, não, pra dizer a verdade, um cidadão mandou um link falando que era link pornô. Eu cliquei, era um podcast, né? Então, deixa eu ver essa bosta aqui, né? Eles devem falar de pornografia. Aí, isso aí, me hipnotizaram, tô aqui ouvindo todo dia. Todo dia. Ih, rapaz. Ainda tô esperando pornografia. Não, vai ter, perna nu. Eu já vi pornografia gay lá, o retardado que eu digo. Dois. Qual que é o seu episódio favorito? Mas o meu episódio favorito é com o Barney lá, que o seu Nono ficou falando dele lá, de instalar o Inamp. Eu sei instalar o Inamp, viu? Só pra constar. É as aventuras de Bart na Nova Zelândia, né? É, o Barney é bacana. Aliás, seu Nono, o que que é mesmo? Qual que é a característica daquele menino chamado Barney? Ele é viado, né? Se eu bem me lembro, ele é bem viado. E ele não comeu ninguém lá, né, seu Nono? Não, nem o Sagat. Capaz. Wesley Pires, diga aqui pra nós do Tosco Chanchada, qual foi a busca mais bizarra que você já fez no Google? Eu já procurei o Gotze. Aí saiu aquela imagem bonita, né? Daquele buraco sem fundo no meio do cu. O quê? Entendi nada. O Goatse, sabe? Digita Goatse e desativa o filtro. Não, ah, não, prefiro nem arriscar, cara. Melhor não. O colega meu fez isso e eu falei pra não procurar, né? Toma. Me diz uma coisa, vaselina, cuspe ou KY? Ó, rapaz, é KY, mas acabou, né? Então vai a seco por enquanto. Olha! Ué, esse é um... Ele gosta, né? Se tiver areia, ele joga areia, né? Rolar o bimbal, né? A mulher vai comer quibe pelo cu, né? Sequinho. Esse é o famoso comer com farinha, né? Wesley Pires, você como usuário das pomadas Ring of Fire, você acha que esse produto é realmente eficiente? Olha, realmente eficiente. Desde aquele dia nenhum prolapso veio à tona, eu só senti uma sensação gostosa no ânus, mas isso aí eu me acostumo, é de boa. Ah, muito bem. E você por acaso já chupou um sorvete de calabresa? Olha, não, mas já me ofereceram. E isso foi verdade. Como assim, cara? Eu rapidinho, eu tava descendo no ônibus lá e você viu um cidadão falar, como é que tá a vida, né? E de repente falou, e aí, não rola um boquetinho? Não? Eu falei, não, sai fora. Não é minha praia. E ele, não, só um rapidinho. Você só falou, rapidinho, não, só dou um cu, só. Eu só faço isso por amor. Ô Wesley, a coxinha você come pelo bico ou pela bunda? Ah, eu como inteira, é melhor. Muito bem, muito bem. Já que você está inspirado, então cante uma canção. Como assim, cara? Como assim? Canta aí, mano. Não, ontem eu e a minha namorada ficamos cantando, que é The Ring of Fire. Nossa, que isso. The World is Fire. Aquela é a melhor música ever, cara. Melhor música ever. É verdade, nós colocamos o Johnny Cash no mapa. Então vamos testar os seus conhecimentos musicais, cara, e diz uma coisa pra gente. Na dança da bruxinha, dança preta, dança loira. Agora todo mundo na dancinha da... Vassoura. Ah, é. Garoto. Véi, eu sei essa bosta. De onde você tirou esse cu, véi? Que merda. Agora eu vou ficar... Vai pra esquerda, vai pra direita. Eu vou apoiar. que bosta. Wesley, para de viadice e responda. Você é emo ou não? Não, não sou. Odeio essa raça. Então defina emo em poucas palavras. É, uma já tá bom. Muito bem. Bom, Wesley, depois de dar o cu, quais são suas primeiras palavras? É, ai, foi com força. Muito bem expressado. Agora a última pergunta, hein? Presta bem atenção porque ela é um pouco complicada. Um feixe de luz que dispara em sentido longitudinal em direção ao horizonte numa velocidade de 5% a velocidade do som, sendo que sua massa influi verticalmente no isótopo 3 do carbono 15, multiplicado pela terceira pessoa do plural, recebe o nome de... Vai dar uma cruza! Ah, cara, você não estudou, porra? Infelizmente você não passou no teste. Droga. Wesley Pires, 30 segundos pra você xingar, mandar o seu abraço, fazer o seu jabá pra quem você quiser. Nossa, é 3 jabá. Então o primeiro jabá é o podcast do OmegaCast, omegacast.geeklife.com.br. O outro é onde eu desenho minhas tirinhas, o noreset.net. E o outro é onde eu falo de música de videogame, o violão de 8bits.com.br. E... Marco, só. Pronto, sobrou 25 segundos. Você pode ficar em silêncio. Ah, vou aproveitar e agradecer vocês. Vocês me deixaram muito nervosos por ter me chamado aqui, mas eu gosto bastante de vocês, sério. Eu sempre boto minha namorada pra escutar e ela gosta. Aí. Principalmente do alemão e do seu nonô. Seu nonô fica longe dela, por favor. Não, cadê ela? Tá aí? Ela veio, ela tá aqui? Ela tá aqui, Pedro? Rapaz. Ela tá aqui, Pedro. Chama daí, seu nonô. Valeu, Wesley Pires. Aquele abraço por trás. Ui! Pergunte ao seu nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! We got married in a beaver. E aí, seu nono, como vai? Eu tô bem. O senhor tá bem? Muito bem. Tudo bem. Tá rápido tomei mesmo. Tomei café hoje, tomei acelerado. Acelerado. E a diabetes? Acelerado. Tinha diabetes. A diabetes tá no pico. Ceguinho. E a morroila, então? Puta que pariu. Morroila, né? É uma coisa do diabo. Seu nono, mas pra isso existem as pomadas Ring of Fire. Eu não conheço. Não conhece? Nunca ouvi falar. Ih, rapaz, então mandaremos amostras grátis pro senhor. Acho que você mandou já, mas escoveu o dente agora. O dente, eu tenho um. É, e aí, deu uma refrescância, assim? É, então, caiu o dente. Seu nono, uau! Chegou uma pergunta aqui do André Zuil, lá do spin-off. Juninho. É. Camaradaço aqui nós do Tosco Chanchada. Uma vez tá aqui uma pedra no cacho de maringondo. É. Sabe o que é maringondo, né? Sim. Maringondo. Nossa, passou um que zuiu na minha orelha. Agora. Que bosta. Zuiu na minha orelha. Ai. Ele manda aqui, senhor Nono, uma pergunta. Uau. Querendo saber aí, né? Uau. Desse poço de sabedoria que é o senhor, né? Poço de cuspe. Ele diz o seguinte, seu nonô, uou, se você pega aquela gostosa que te levou em banho-maria uns 5 meses, aquela que o senhor ficou insistindo durante décadas... Ah, Dona Maria. É. Dona Maria. Dona Maria, é? Eu conheço, é, lavadeira das boas. Aí o senhor tá lá mandando ver... Na Dona Maria? É. Rapaz. Imagina essa situação. Aí, de repente, ela manda o senhor colocar lá no brioco, lá no zoinho. No motel. Lá no boguinho. Ah, no olho de Tandera. Isso. O olho que nada a ver, né? Aí, quando o senhor dá aquela olhada, dá aquela mirada, de repente o senhor encontra uns pelos lá grandes. Eu gosto. É? Eu gosto. Aí o Zuil, pra ajudar o senhor, ele até dá algumas opções. Eu ele gosto. Pergunta aqui, o que o senhor faz? Eu gosto. O senhor nem li... Que bosta, cara. O senhor nem liga e mete a vara. O senhor puxa com os dedos e tira. O senhor brinca com eles, porque afinal de contas eles são loirinhos. Quem falou, ele conhece Dona Maria? É, o senhor mete a boca e arranca ele nos dentes. Todas as acima. Todas as alternativas acima. É? É. Porque, sabe o que é, Perna? É? Eu acho que isso aí é uma puta falta de sacanagem do Zuinho. Zuinho. O Zuinho. Olha o apelido do cara, Zuinho. que você acha que ele dá, perna? Ele dá o zoinho, né? Então, na verdade, o parceiro dele que tá perguntando. Sabe aquela história? Ah, um amigo meu. Na verdade, é o parceiro dele que fica falando pra ele rapar o cu, né? Zuinho, rapa o zuinho. Rapa o cu, zuinho. Rapa o zuinho, zuinho. E zuinho não gosta de rapar o cu, né, perna? Ah, é, né? Complicado, né? Então, aí, na verdade, ele tá com vergonha de falar, mas é ele que não rapa o cu. É, então tá explicado, então. Então, o parceiro do zuinho, mete a vara no cu peludo do zuinho, foda-se. E eu tenho certeza que não é loirinho também. Deve ser um, nossa, um bombril do diabo. Socorro! É isso aí, Zuinho. Quando precisar, tamo aí na horta. E se você quiser mandar as suas perguntas aqui pro Pergunta ao Seu Nonô, como é que faz, alemão? Bom, você pode mandar suas perguntas para Seu Nonô através do e-mail@toscochanchada.com com o assunto... Pergunta para o Seu Nonô. Olha só, hein? Não perca tempo. Se você tem uma dúvida que está te remoendo, se você tem uma dúvida que está te estuprando, é hora de... Manda um abraço aí para o nosso ouvinte, Seu Nonô. Não. Não? Vamos agora... para Tosco, indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito desgraçado! A Tosco, indicação, alemão, dessa semana. Um podcast, assim, mas bruto, né, cara? Você acha, velho? Ah, cara, um podcast com nome de masmorra, assim, só né? Só pode ser coisa de macho, né? Ah. Nós estamos aqui com a Angélica Harris, do Masmorra Cast e Mulherada Cast, cara. E aí, Angélica, tudo daquele esquema? Tudo bem. Tudo bem. Legal estar com vocês aqui. Angélica, do que se trata o Masmorra Cast? Masmorra Cast é um podcast do nosso blog lá, o Masmorra Erótica, onde a gente dá um foco assim pro cinema alternativo, cinema mais autoral, mais desconhecido, né? É, vamos dizer assim, a gente tá dando uma forcinha pra esses diretores aí que tem muito trabalho legal e é desconhecido do grande público, né? Que curte o pipocão, essas coisas. Legal, e então no Masmorra Cast, os filmes alternativos são só os filmes que estão fora do círculo hollywoodiano, digamos assim? Exatamente, também são chamados de filmes de arte, né? Só que a gente acha uma maneira muito pedante, assim, a gente não usa essa palavra normalmente, entendeu? Assusta, filmes mais autorais, né, eu diria, né? Que é filme de autor, né? Um filme com uma outra pegada, né? Um outro ritmo, pode-se dizer, né? Mas tem algumas coisinhas também, assim, né? Que é de diretores americanos que... Sim, não, a gente tem esse trabalho, inclusive a gente sempre fala em todos os podcasts, né? Que a gente dá, assim, uma atenção maior pro cinema alternativo, porém... É, tem muita coisa do mainstream que é super interessante. É por isso que a gente tem projetos paralelos também ao podcast, pra poder falar de outras coisas, séries, filmes americanos, por aí, entendeu? Mas a ideia original é off Hollywood. Angélica, vocês podiam fazer um especial sobre o filme do Pelé, né, do Chaves. Ué, alternativo, cara. Você já viu o filme do Pelé? Cara, o Pelé é um cara alternativo, né, cara? Tá louco o Pelé, cara. Não gosto dele. Eu não simpatizo com essa criatura. Acho que não vai ter, então, o especial filme do Pelé. Já tá respondido, né? Angélica, me diz uma coisa. É, vocês usam Analytics lá no seu site, né? O Google Analytics, né? Não. Não usam? Então vocês deveriam usar, porque... A única pessoa do mundo que não usa. Que aí vocês comparam lá, saber o que as pessoas buscam no seu site e tudo mais. Mas falando nisso, qual foi esse... Vou fazer, depois do que vocês falaram agora. É, né? O Masmorra Cast já foi confundido com que tipo de site? Ah, todo gênero de site pornô que você possa imaginar. A gente recebe esse feedback do pessoal, falando que tá fazendo outras buscas e chega no nosso site. tá. Porém, acontece que às vezes a gente dá sorte de ser justamente umas buscas que é uma pessoa que, além de tudo, curte cinema. Não curte só sacanagem. Aí a gente se dá bem. A gente arruma ouvinte a mais e tal. Às vezes manda aí umas sacanagens aí via e-mail, mas a gente descarta. Mas é bom, porque o do Tosso Chanchada, a busca acho que teve mais resultados lá, foi sexo com crianças. Sexo, né? Com crianças, cara. Você acha? Nossa! É absurdo. Caramba. Isso, cara. É assustador, na verdade, né? Por causa de um desenho que eu coloquei uma vez, que era meio bizarro. É. Não, cara, o pessoal fala assim, ué, tava fazendo pesquisa de loja de, tipo, estilo sex shop e tal, fui parar no teu blog, é, entendeu? E calhou que tinha um filme legal que vocês estavam comentando lá, entendeu? Aí, que beleza. Quantos filmes por mês, Angélica, vocês assistem, mais ou menos? Ai, cara, eu assisto filme quase diariamente e tal, é bastante, em torno de 20, 25, 30, às vezes se der, né? Às vezes dá pra assistir mais de um filme, né? É. Às vezes a gente não consegue assistir quase nada também, aí quando tá muito ritmo assim de, pelo menos pra mim, de edição, aí eu diminui bastante, né? Mas a gente sempre assiste pra gente poder ter o que falar, né? Não tem jeito. E vida social, nada, né? pouquíssima vida social, cara. Boa. É eu mais do que todos, aí que eu sou editora, né, do podcast, ainda tem que ficar editando, aí eu fico sem vida social nenhuma mesmo. Eu entendo a sua Angélica, dor. Aí quando você sai, você vai no cinema, né? Não, eu não vou, cara. Eu vou pouco ao cinema. Eu só vou ao cinema quando eu acho que realmente vale a pena. Porque aqui não tem pouca sala de cinema de arte, sabe? Quer dizer que eu não tenho muito saco de ir pro cinema, mas pra assistir o que tá passando, né? Entendi. Sou chata, né? É. Sou seletiva, pronto. Angélica, e como você vê aquele esquema que em todo o ajuntamento de pessoas e, sei lá, em todo nicho tem sempre os modinhas. O que você acha dessa moda aí da galera que acha cool, vamos dizer assim, curtir filmes europeus somente e nem assistir os hollywoodianos e falar mal? Porra, mas é sacanagem. Eu acho que a pessoa não pode se ficar num nicho só de cinema. Eu acho que tem que ampliar o tempo todo. Eu assisto de tudo. Inclusive filmes que eu não gosto, eu recomendo pro pessoal assistir, por sinal. Porque não vira, a gente tem só a opinião de alguém, né? A gente faz a divulgação do trabalho do cara e a gente passa as nossas percepções. Mas eu acho que, sabe, fica uma coisa assim, fica uma coisa chatinha, assim, que é o que chamam de pimba, né? Que é o pseudo cinéfilo ali, né? Que manja de tudo, fala um monte de coisa que ninguém entende. Não, a gente acha que a pessoa tem que assistir de tudo. Não pode assistir só, nem só o americano, nem só o europeu, nem só o asiático. Tem que ampliar a mente, né? Porque o cinema, além de tudo, ele é uma boa fonte, assim, de análise comportamental, entendeu? Quer dizer que a gente pode aprender bastante, a gente se questionar, a gente crescer, né? Através do cinema, né? No cinema alternativo tem muito filme que choca a gente, né? Você lembra, sim, assim, você pode fazer um top 5 de filmes que te deixaram mal pra cacete, assim? Nossa, com certeza. Entre, eu acho que o primeiro, assim, porque talvez um dos mais recentes que eu tenha assistido, que me chocou grandemente, assim, é um filme chamado Minha Mãe, né? Mamerre. Terrível mesmo, assim, com temática de incesto, entendeu? Mais interessante, demais. Assunto bem leve. É, não é nada light. Esse filme deu até briga depois que eu assisti com o Caralho. Marco. Tá dando briga, entendeu? E, claro, Saló, né? Que é outro filme pesadíssimo e tal. Mas deixa eu ver. Recentemente também o Vai e Veja, que é um filme sobre a guerra, muito triste, assim. Eu diria até que é o filme sobre a guerra, assim. É um maior estilo documentário, assim? Não, o Vai e Veja, ele é bem, como eu diria, o diretor até que ele é bem criterioso, assim. O ritmo é bem cinematográfico mesmo. Não tem não é meio documental, não. Mas tem cenas tão fortes e desglamoriza tanto a guerra, assim, porque eu tenho um pouquinho de bronca, assim, desses filmes que glamorizam, né? Parece que a guerra é a melhor coisa do mundo, ser soldado é a coisa mais bonita, né? Uhum. Então, o Vai e Veja é terrível. Quer dizer que existem filmes que a gente assiste pra gente não esquecer nunca mais. Esse daí é um. E deixa eu ver, estamos em três, né? Nossa, que você me pegou assim tão de surpresa, viu, Perna? Que eu fiquei... É tanto filme na cabeça, assim, que top a gente três, fica então. Até... Olha, então eu acho que entre esses todos aí, o mais chocante, quem assistir vai concordar comigo ou não, né? Talvez o Minha Mãe, né? Uma merda. Esse é terrível mesmo, sabe? E depois o Saló, né? Alguns vão falar que Saló é mais chocante, né? Que é o Saló é bem eu crítico. Vi. Saló eu tive a oportunidade de ver e eu fiquei imaginando assim como era o clima das gravações, cara. Fiquei me perguntando como foi gravar aquele filme. Sim, pô, e pior que é a história verídica, né? O chocante mesmo de Saló é isso, né? Que através de todo esse as imagens lá tem a história verídica ali, né? Que é isso que é doloroso, né? É um grande filme assim contra o fascismo, né? Pra mostrar a desgraça que é, né? É foda. Saló é 120 dias de Sodoma, se eu não me engano. Isso, isso aí mesmo. Saiu no Brasil, né? É. Muito bom, muito bom. Acho que todo filme que choca, apesar de ser um filme perturbador, é interessante. O cinema é interessante quando ele deixa a gente perturbado, entendeu? É claro que também pode funcionar como um alívio pra você esquecer teus problemas. Mas, ao mesmo tempo, se você assistir também raciocinando e pensando em outras coisas, você vai se questionar, né? Vai pensar na vida, né? Sei lá. É, quando tem uma mensagem, né? Quando tem um propósito, assim, independente do choque. Quando é choque só gratuito, fica meio estranho. Mas quando tem uma mensagem pra passar, aí é bacana, né? Sim, sim. É, claro. É interessante, sim. O cinema, ele pode ser algo a mais do que apenas um alívio, assim, pra você esquecer seus problemas, né? A gente sempre diz isso, né? Por isso que o cinema acabou sendo o nosso foco, porque dá pra você falar sobre comportamento, sobre política, tudo através do cinema, né? Por causa do debate que o cinema traz. É, show de bola. E a Mulherada Cast? A Mulherada Cast já é algo mais ou menos parecido com o que a gente faz no Masmorra também. Só que a gente fala sobre comportamento, né? Sobre como a mulher pensa, o que a mulher pensa do mundo, da vida, de amor, etc. Às vezes descamba pra uma putaria, né? Porque quando a gente, claro, vai falar sobre sexo, acaba descambando. Mas é bem legal, é bem assim um podcast feminino de mulheres com opiniões fortes, assim, sem papas na língua. E o Mulherada Cast é meio que uma válvula de escape, assim, pra você? Né? Não. É uma válvula de escape, assim, pra poder conversar com outras mulheres, que eu tenho na vida real aqui, eu tenho poucas amigas, entendeu? E é muito bom a gente poder conversar com outras mulheres interessantes também, né? Que todas as convidadas lá são bem legais, assim, tem uma opinião bem legal, dá pro pessoal pensar. O último da gente foi até sobre comportamento, falando do homem, a preocupação dele com o tamanho do órgão, né? Do pênis e tal. Sensacional. É verdade, eu ouvi. É, então, pô, eu gostei de conversar com essas mulheres assim, porque quando você pensa que você vai falar só sobre putaria, vai ficar naquela baixaria, não. Vem alguém com uma frase bem legal e fala sobre sentimentos e tal, sobre insegurança, né? Pode Sabe, ser. Foi um feedback bem positivo, a gente gostou de fazer, a gente vai fazer mais Mulherada, logo mais. A parte mais legal que eu achei foi quando vocês não decidiam se falava pinto, pênis, pau, né? Pau, né? Pois é, Tora, eu fiquei giromba, assim, né? Pirimbau, né? As mulheradas, as meninas lá estavam todas bem descontraídas, né? Todo mundo resolveu usar a palavra pau mesmo e olha lá, né? É verdade. Uma coisa que eu acho muito bacana no Mulherada Cast é que não tem aquele feminismo chato, sabe? Aquela que chega a ser irritante, aquela mulherada que pega tão forte no feminismo que começa a ficar... Che Guevara de saia. Ranzinza, cara, sabe? Ai, cara, é porque é o seguinte, você não escutou todos os Mulheradas, então. Aí, tá vendo? Tem um lá que é bem... Vai escutar só de quinto. Não, eu lembro que eu escutei o primeiro. A gente tem poucos podcasts, né, mas é engraçado que os podcasts todos fizeram muito sucesso. Tem pouquíssimos. Não que eu tô, só que tem mil e eu aposto. Nossa, não fala isso porque eu sou o maior fã de você mesmo, cara. Cara, a gente tem um podcast sobre revolução sexual feminina. Esse daí tá bem feminista mesmo porque a gente tava gravando com uma feminista, que é a Poliana, né? Mas não, então, parece, ô Angélica, esse que é o lance. Mesmo você, assim, você fala e tal, e a Poliana tem essa pegada, mas assim, vocês não deixam transparecer, assim, como se houvesse um ódio ao masculino, entendeu? Ah, é uma coisa bem chata, né? É, por isso, fica tipo assim... Sinal, eu não sou feminista, eu não sou nem um ista, tá? Que eu acho horrível esse negócio de istas aí. Mas eu acho bem legal, assim, quando tem um diálogo e tu não fecha uma porta, né? Você vai só criticar, né? E tal, e falar assim, ah, os homens todos não prestam. Eu não acho isso legal. É, porque você não casa com mulher, né? Pois é. Não é, eu acho, não é, se os homens não estão agradando e tal, então arrumou uma mulher, cara. E se arruma. É claro, e dá um jeito de fazer um filho, né? Cara, então, mas é, eu não acho legal assim essa pegada de criticar e destruir, não. Todo mundo é humano, não tem essa, que calha de um ser homem ou de ser mulher. Falou tudo, falou, né? Tudo. Todos erram, né? Todos estão tentando acertar, estão batendo a cabeça aí, né? Foda que tem o Zemo, né? Tem os Zemos também. Veio pra fuder tudo, né? Tava tão bem, homem e mulher. Aliás, pra não fuder, né? Porque a impressão que dá é que eles são estéreis, né? Olhando eles, assim, né? Parece que eles têm nojo, né? Ai, não, eu sou vazio. Cara, um homem que vem, pra gente assim, mulher, ele é mais emotivo do que a gente, cara, não dá, cara. Não dá. Ele chora mais do que eu, não dá, cara. O cara chora vendo novela, né? É, ele ouve uma música e chora, não. O pôr do sol é tão lindo. Angélica, faz aí o seu jabá, divulga aí o que você quiser, cobre alguém, enfim, o espaço é seu. Ui! Cuidado. Beleza, então, quem quiser conhecer o MasmorraCast é só entrar em www.masmorrerotica.blogspot.com. Você não vai encontrar uma loja com acessórios para estilo sex shop. Você vai encontrar muito cinema alternativo, bem legal, coisas bem diferentes assim. Por sinal, a gente tem podcast com o Perna nesse projeto paralelo aí, que é o Batendo Papo na Masmorra número 4, que é muito com o Perna, com o Ivan, muito legal. E também tem lá o Mulherada, né, que tá no www.soentramulher.blogspot.com, onde você vai ouvir muita conversa de mulheres com um pensamento assim bem aberto, assim, com muita vontade de falar verdades, né, que às vezes não são faladas por aí, né. Conheça nosso trabalho aí e dê o feedback pra gente. A gente agradece. Obrigada, Perna. Obrigada, Alemão. Imagina. Valeu. Obrigado a você pela sua presença. Ui! Ah. Usei minha voz de ator pornô. E vocês estão finalizando aqui o Fast and Funk, um bate-papo super legal com essa pessoa, gente finíssima, que é a Angélica. Fiquem ligadinhos que daqui a 2 semanas a gente volta com muito mais indicações, tosquices, muito sexo, mutilação. Essa, pedofilia. E muito mais pra vocês, gente. Aquele abraço, valeu!